Globalmente, as pessoas inocentes morrem mais nas guerras hoje do que os combatentes, especialmente em África. As crianças já não são apenas vítimas inocentes. Elas são alvos, são forçadas a testemunhar a violência horrenda e até mesmo manipuladas para realizar maldades, tornando-se em armas e vítimas da guerra. A violência eliminou, destruiu crianças inocentes, jovens sonhadores, separou famílias e só trouxe dor e revolta. É preciso eliminar a violência, não só das guerras, mas também dos corações. A gente está a sofrer enquanto a guerra não se unir. Inocentes vão morrer de maiate, de culpa subir, gente a comer arrepentir. Como se o mundo fosse teu, será que a desgraça não tem fim? E há crianças que sofrem sem ver o fim. Será que a desgraça não tem fim? Que sofrem sem ver o fim. Quantas noites passam e os pássaros cantam, os dias a não florir e o deserto a te assumir. Ninguém a voltar, o povo passa sem sorrir, se fama aquilo igual de Julieta lá pra Buda. Será que a desgraça não tem fim? E há crianças que sofrem sem ver o fim. Não tem fim. E há crianças que sofrem sem ver o fim. Uma visa virulha. A paz é a única batalha que vale a pena travar.